5317, copiou o controle. Submanter nível 360, chave centro Recife no 25, decimal 45, alterno no 26, decimal 85. Linha 7, until the hold point, please. Golo 330, solos 43, libera a direita, na minha escuta, prossegue táxi via alfa e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Libera a direita, via alfa, reporta para Juliette, na escuta, no 330. O Golo 896, autorizado, Juliette até o 03. Autorizado, Juliette até o 03, do 1896. Pronto, livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 09 nós, Stan 3226. Stan 3226. Exato localizador, objeto 5809. Objeto 5809, complete aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. 18.6, objeto 5809. Runway 10. Line up with runway 10, Alfa Lambra Sierra, 5 Inter. 2R Salvador, objeto 5806, estou localizador baixado travado. Confirmando 5809, final da 10, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no 0. É isso aí, 5809, aguarda autorização. 3520, desce para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, reporte estabilizado em LSXI da pista na 0. Tenho a reportar estabilizado como enquanto 3520. De grato. Dois, dois, meia, decola aos 45, controle agora em 119, decimal 8, tem um bom voo. 98, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, muito boa noite, TAM 3226. TAM 3226, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 370. Direto 370, TAM 3226. Portão 04. Juliette 04, no 330. Andes 587, cleared for takeoff, runway 10, the wind is 110 degrees, 10 knots. Take off, Andes, para Salvador, aguardando o copo do 06. Sente, nome 06, só um minuto. Objeto 5809, autorizado pouso pistão 10, vento 110 graus com 10 nós. Sendo as condições, baixado travado, visual prossegue, objeto 5809. Gol 17 no 4, após o pouso do web na curva final 10, alinha e mantém, cabeceira 10, gol 17 no 4. Após o web alinha e mantém, cabeceira 10, 7 no 4. Andes 587 airborne at 47, call now Salvador departure 119 decimal 8. Tower Departure 119, have a decimal 8. Thank you, so long. Copia. Bom dia, no 606. Autorizado Campina Grande, nível 390, via UP Zulu 10, Neuma, após direto, decolagem pistão 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Zipar, frequência do controle 119.8, aciona o transponder 5504. Para Campina Grande, nível 390, via UP 10, após Neuma, após direto. Pessoal, dá 10, curva esquerda, saída Fuca, transição de carro, controle 119.8, transponder 5504 do 1606. Ok, só confirmando, a rota é UP Zulu 10 e a subida Fuca, transição Zipar. Ativo, UP Zulu 10, saída Fuca, transição Zipar, do 1606. Correto, portão 02, chama pronto, gol na 606. Chamarei, 606. Ant 587, radar contact and departure, climb and flight level 280, fly Leda, after Leda, BDF position. Climb to flight level 300, Leda, and after Leda, BDF position. Alpha number 0587. Ant 3520, complete a aproximação, chame a torre no 8 decimal 6. Um no 0 graus, 109 nós. Tá livre, no 714. Torre 3520, muito boa noite. A sua final da 0. Ant 3520, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Então 3226, submantém o nível 370, chame centro Recife no 25.45, alterna no 26.85. 2545, 265, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, azul 4148, aciona identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, ajuste no 014, após desvio, João e TAP, 4198. 4148, correção. Condições de voar Duna, 4148. Controle, boa noite, eu vou na 714, deve falar pessoa da PUCA. Gol na 714, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 230. Conforme 230 na 714. 3520 no solo ao 53, libera direita na minha escuta para segue táxi via Alfa e reporta para ingresso Taxiway Juliette. Direita na escuta, ingresso na Alfa, reporta para ingresso na Juliette, tá? 3520. Seven, climb and maintain flight level 280, call now, receive center 125.1, if unable 133.25. Push center 125.5, if unable 133.25, thank you, hello. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette, 05, tá 3, 5, 2, 0. Voo no 606. 2 para o feedback acionamento. Autorizado, chama táxi. Voo no 606. Afirmativo. O externo eu não posso autorizar, eu posso autorizar para de Duna. Patrono 48, desça para 2000 pés, o ajuste na 04, reposto estabilizado no ILS X-Ray da pistola 0. 2000 pés, Dona 7-4, submantém o nível 230, chame agora Centro Recife no 25.45, alternando no 26.85, no 7-4. 7-4, chamar Recife no 25.45, alternando 26.85, 7-4. Oi, Salvador, voo 1896, ciente da informação Bravo. Voo 1896, João Pessoa, nível 370, pronto, cópia. 370, tá pronto. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Pulca, transição Aracaju. O controle 119.8, aciona 5502. Tá ciente, aprovado 370, via Upper Whisky 58, voando para João Pessoa. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda. Perfil da PUCA, transição Aracaju. Controle está 119.8, 5502 é o transponder. Esse foi o gol 1896 no portão número 3. Cotejamento correto, chama pronto. Pushback, sonamento, gol 1896. Chama nessa, quanto pronto. Salvador é o gol no 994, portão 62 é para o pushback, sonamento. Autorizado, portão 62, chama táxi, gol no 994. Para táxi, 994. Salvador, azul 4148, foi interesse para o 7727, tá? Autorizado, ajuste no 014. 7700, no 014, 1414, obrigado. 4148, complete aproximação, chame a torre no 8, decimal 6. Bom dia, bom pulo. Salvador, muito boa noite, até 3170, cruza 10 para frente, com informação, bravo. São 3170, adicione identificação, autorizado chegada à mar, e desse mantém o nível 050, ajuste na 014. Pare, descer agora 50, 1014 será o ajuste, está 3170. Torre Salvador, voo 606 para o táxi, 64 a bordo, 4 horas e 45 de autonomia, alternando Fortaleza. Autorizado táxi, direita, Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste 10, 14, voo 606. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, reportarei pronto essa frequência, voo 606. Salvador, azul 4148 DLS, pista 10, temos baixado de trabalho. Azul 4148, boa noite, tráfego avistado, tem livre pouso na 10, o vento 1, 10 graus com 10 nós. Livre pouso, pista 10, azul 4148. Salvador, eu vou por 994 para o táxi, está com 165 a bordo, autonomia 2 horas e 20, alterna Salvador. Gol no 994, táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, reporta pronto, 1014 no ajuste. Reporta da ponto de espera pronto no 994. Corrigindo o PLV 171. Certo. Controle o 3170. Prossiga. Ele levou a direto Duna. Oi Duna, desça para 2000 pés, o ajuste é 10014, 3170. Direto Duna com 614, tá? 3170. Obrigado. Espera pronto com 606. No 606, após a passagem do azul na curta final ali, mantém cabeceira no 0. Após a passagem do azul, aqui mantém cabeceira no 0 no 606. Solou ao 08, prossegue o táxi via Alfa e Kilo, até a remota 02 do pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 2, azul 4148, modelo. O gol no 606 tem livre decolagem da 10, vento 1, 10 graus com 8 nós. Decolagem autorizada, gol 1606. 994, a linha e mantém cabeceira 10. Gol 1606, decola aos 10, controle agora em 119.8, bom voo. 1198, obrigado, bom trabalho. Salvador, muito bom dia, gol 1606. Gol 1606, contato errado na decolagem, prossiga conforme autorizado, subir e manter nível 390. Você via conforme autorizado, subir e manter no nível 390, gol 1606. No 994, livre decolagem, pistão no zero, vento 1, 10 graus, com 099.